falar com os irmãos. Para quem não me conhece, Caboclo Tupã. Este é um dos meus médiuns, um dos médiuns que eu uso como instrumento para trazer uma mensagem singela, uma mensagem de luz, uma mensagem de amor. Finalmente, o médium está no ponto ao qual eu, como Tupã, e alguns outros precisávamos para poder usá-lo como instrumento para trazer uma palavra de luz. Acompanhamos, ajudamos, mas a maior parcela do mérito é dele. Pelo seu querer, vontade, perseverança e determinação. Que a paz de Jesus Cristo esteja com os meus irmãos. Que o amor de Jesus esteja nos seus corações. E que o seu evangelho esteja vivo nas suas almas, nos seus espíritos. O planeta Terra vive um momento conturbado, um momento de dores, início de algumas dores, de gestação. Para que esta gestação termine e aconteça, e este filho nasça, acontecerá algumas tribulações, algumas situações necessárias para que haja a mudança de vibração do orbe planetário, necessária a mudança de vibração da humanidade. A vibração a qual o planeta Terra está atingindo o patamar o qual o planeta está atingindo, só poderão ficar almas, espíritos que estarão em identidade de vibração com o planeta, pois tudo é questão de vibração, tudo é questão de sintonia. Aqueles que estão deixando o planeta para habitar outros orbes planetários são espíritos que não condizem mais com a vibração a qual o planeta Terra está ficando. Por isso, estão sendo encaminhados para outros orbes, os quais os seus espíritos vibram de acordo com eles, e lá poderão viver suas vidas e seguir o seu caminho evolutivo. A vibração qual o planeta Terra está entrando é uma vibração de regeneração, de um planeta regenerado, pois o planeta Terra, até um certo momento, estava entre provas e expiações e um mundo regenerado. Mas neste momento, o planeta Terra ainda não é um mundo regenerado. Mas venho aqui dizer aos meus irmãos que o planeta Terra está mais perto de um mundo regenerado do que de um mundo de provas e expiações. Portanto, ele vem se distanciando a cada dia de um mundo de provas e expiações. E todos aqueles que não estão sintonizando, não estão entrando nesta sintonia a qual o planeta vem marchando, vem caminhando, estão deixando este planeta. Está ocorrendo desencarnes, como vão ocorrer ainda muitos desencarnes. Mas não quer dizer que todos os desencarnes seja para que as pessoas sejam expatriadas. Alguns desencarnes acontecerão, mas esses espíritos não irão para outros planetas. Reencarnarão na Terra ainda. O que este irmão que está aqui agora dizendo para vocês é que não são todos, mas muitos que estão desencarnando neste momento, o qual os meus irmãos e todos nós estamos vivendo, estão se desencarnando para se despedir. Por isso, está havendo muitos chamados a médiuns de todas as religiões, da forma que eles possam entender, na linguagem que eles entendem, para seguirem ao Cristo. Porque muitos desses médiuns foram iniciados do passado, sacerdotes, magos, bruxas, bruxos, foram generais e outras coisas mais. Mas não usaram bem do seu sacerdócio, da sua iniciação e não usaram bem das suas vidas. Muitos se entregaram a todo tipo de vício, cometeram muitas atrocidades, muitas maldades, não lembram. E foram enviados pela última vez, depois de muitas chances, muitas encarnações entre erros e acertos, mas com uma porcentagem de erros maiores do que acertos, neste momento estão sendo chamados para as casas espirituais, para realizar um trabalho de caridade, para auxiliar, e ao mesmo tempo que auxiliam, ao mesmo tempo que realizam um trabalho de caridade, se consertam, mudam suas condutas. Ao mesmo tempo que auxiliam, vão evoluindo, vão se curando das suas mazelas, das suas enfermidades espirituais. E aqueles que souberem agarrar esta oportunidade, que enxergarem o chamado ao qual foi feito, que vem do Cristo, abraçarem, se dedicarem, terão um futuro sublime, um futuro de muita alegria, pois evoluirão, se curarão no final das suas encarnações, encarnação a qual, mediante esta escolha, será estendida para que este espírito possa se aperfeiçoar o máximo que ele puder. E quando retornar ao plano espiritual, ficará com uma alegria, estará com uma alegria imensa, pois terá vencido as suas mazelas, os seus problemas de todo tipo, vícios e paixões, e poderá ter a chance de encarnar num mundo regenerado. Um mundo onde não haverá mais expiações. Um mundo onde só haverá provas. Um mundo mais feliz. Um mundo onde há o respeito um para com o outro. Onde um se importa com o outro. Onde um ama o outro. Onde um ajuda o outro, onde um se preocupa com o outro, independente de laços sanguíneos, pois vendo o outro como filho de Deus e como seu irmão, pois todos são filhos de Deus. Os laços sanguíneos são somente laços sanguíneos, pois o corpo provém do corpo, mas o espírito não provém do espírito. Os laços sanguíneos são só a ligação de um corpo para outro, que é perecível. Não uma ligação espiritual. Muitas das vezes, um espírito tem uma ligação muito maior com o seu vizinho do que com um pai, uma mãe ou um irmão consanguíneo. Porque o seu vizinho, às vezes um vizinho que você muito odeia, que você se desentende, pode ser a sua alma muito mais afinidade do que o seu pai e a sua mãe. Pode ser um espírito afim. Ou, quem sabe, uma alma gêmea. E você não imagina isto? Então, meus irmãos, dediquem-se. Continuem a buscar a Jesus. Continuem a aprender o seu Evangelho. Não importa como os seus irmãos por aí estão. Não importa que esteja tudo errado ou pareça estar tudo errado. Sigam o certo. Sigam o amor. Sigam a luz. Sigam a paz, façam a caridade, como estão fazendo aqui, de coração, com amor, para com os irmãos que vocês não podem ver, mas são irmãos muito necessitados, que precisam do seu amor, precisam da sua luz, precisam da sua compreensão, precisam da sua palavra amiga, precisam da sua evolução, da sua melhora, porque quando vocês melhoram, muitos do lado de cada vida, melhoram e evoluem, vocês não imaginam quantos, são muitos. Evoluem junto, porque pegam vocês como exemplo. E eles aqui, como estão desencarnados, enxergam a luz que se cria, as irradiações eletromagnéticas da aura de cada um, que se expandem, que brilham, que têm uma vibração suave, que têm uma vibração que acalma, que dá serenidade, que dá vontade de ficar perto. Eles sentem isso, porque são desencarnados. Por mais materializados que estejam, eles sentem muito mais do que qualquer um outro encarnado. Portanto, continuem a se elevar, continuem a evoluir, perdoem, não guardem mágoas, não guardem ressentimentos para com ninguém. Aqueles com os quais vocês se desentenderam, perdoe, peça perdão, reative a amizade o mais rápido possível, reconcilia-te com teu inimigo o mais rápido possível, porque ele é seu irmão em Cristo, ele também é filho de Deus, e mais mérito você terá se amar a este, o qual te odeia ou você mesmo odeia. Troque o ódio pelo amor. Ame-o, perdoe-o, mesmo que quem esteja errado seja você. Peça perdão, se isso faz bem a ele, peça perdão, mesmo que você esteja certo. O importante é que vocês sejam amigos e que se amem, pois não poderá mais haver desavenças, inimigos. Não haverá mais expiações. Portanto, cortem todos os laços do mal, todos os laços negativos. Só depende de vocês. Só vocês podem cortar. Se vocês decidirem cortar esses laços, nós aqui da espiritualidade maior providenciaremos para que essas pessoas que são consideradas seus inimigos sejam colocadas nos seus caminhos, para que vocês realizem o reajuste. O reajuste terá muito mais eficiência se for realizado por vocês, porque vocês já estão tendo consciência da vida espiritual. O irmão, não. Então, isto deve partir de vocês. Realizem o reajuste. Realizem o conserto. Não sejam inimigos de ninguém. Se alguém maltratá-los, não responda do mesmo jeito, pois quando se responde do mesmo jeito, se rebaixa ao mesmo nível ou pior, e tu te tornas mais doente do que este irmão o qual você revidou. Se o irmão vem com uma travessa de dejetos para ti, apenas não aceite, porque se tu aceitas, tu se rebaixas ao mesmo nível que ele. Mas não o trate mal. Se ele te trata com ódio, trate com amor, pois a única forma de curar o ódio é o amor, é a energia mais forte do universo. Esta energia cura tudo, o verdadeiro amor. Continuem crescendo, continuem se elevando, para que vós tenham a felicidade futura. A felicidade futura é no plano espiritual e no mundo novo, o qual a Terra está se tornando, a Nova Jerusalém. Um mundo regenerado, um mundo de luz, de paz e de amor, onde a treva se dissipa. Que a paz de Jesus esteja nos seus corações.